8804, identifique, chegada em pitch, desça para 2000 pés, altímetro 0095, informe localizador. Descendo para 2000 pés, chegada em pitch, informarei no localizador, gol no 804. Salvador, bom dia, agora 7 no 5, sente da informação, quilo. Confirme o gol no 7 no 5? Afirmativo. Gol no 7 no 5, acende identificação, chegada em pit, desça até o 030. 030 na pit, gol no 7 no 5. questão, um bom dia, identifique contato, radar. Rio 210, estou na prova de ampla chegada Cali para Salvador. Tá 3171. Prossiga, tá 3171. Podia chegar junto ao centro, porque de acordo com o Notan aqui, eu entre 1 e 10 Zulu. É, podia confirmar entre, quer dizer, 1 e 10 e 16 e 10. Hoje é domingo. Poderíamos seguir pela pelo 58. Sim, tio, tá 3171, né? Conforme o Notan, das 1h10 Zulu às 16h10, está previsto sim voar na Operos 58. Irei coordenar novamente, se autorizado, a saída será agora levar o Sagaz. Na sua escuta, Miguel, porque a gente tem uma diferença aí nesse caso de 900 kg de querosene e o avião tá lotado, a gente precisa fazer uma previsão meio aí rápida, senão a gente tem que tirar a carga do avião. Ciente. Bom dia, TAN 3517 com a Lima. Bom dia, TAN 3517, identifique chegada e pit, desça para o 040. Pit 040, identificou 3517. 3171 não é a torre voltada? Prossiga, amigo. Está autorizado, é, aerovia Upper 58, a saída será Gole, Eval, após voa direto Sagaz, a curva permanece para o mesmo sentido, à esquerda. Ok, Gole, Eval, Sagaz, na Upper 58, o resto aos conformes, obrigado. Controle, bom dia, Gol 1607 com a informação Lima, cruzando 200 para 130 na proa de Ipite. Vou no 607, acione identificação, autorizado, chegada Ipite. Vou na proa de Anto para chegada Ipite. Gente, já está voando na proa de Anto na chegada Ipite, o 607. Complete final ILS, chame torre em 118 decimal 6. 118, 6, 12, 1, 8, 0, 4, bom dia. Torre Salvador, bom dia, 1804, avisado ILS, baixou, travou. Torre 1804, trafegou avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 320 graus, 03 nós, ajuste no 0 no 5, pista 28 operando em toda a extensão. Gente, boa noite, 04. 7 no 5, serve retorno de Gil, confirme. Afirmativo, 7 no 5. Tá, retorno de Gil? Afirmativo, 7 no 5, solicita interceptar o ILS nesta proa, se possível. Você não tem de condições de interceptar na proa de Usan? Confirme. Afirmativo, então na presente manda Usan o gol 97 no 5. Sente, gol 97 no 5. Vou ir proa de Usan, reposta estabilizada. Portará. O 1607, inicia redução para 2709. Redução confirmando 270. Afirmo, gol no 607. Certo, já mantém 270, gol 607. Na 3597, confirma velocidade indicada? 220, 3597. 6, 3597. O 1607, tráfego 12 horas, 13 milhas. Como sudoeste, passa nível 115 para 040, o precede na sequência de aproximação, inserção para 220 nós. Reduzindo 220, 607. Número 30, gol 1607. 607, desce para nível 050. 050, 607. gente ia confirmar a posição do táxi do Fogo 1607. Quarto, sou solo, zona 3, livre à esquerda, chame o solo 21-9, até já. Esquerda, 1219, um bom dia, até já. Com 1607. Chefe, graças. Solo, muito bom dia. Este é o Gol 1804 de zona 6. Gol 1804, bom dia. Prossiga táxi Alfa Juliette, gate número 5. Alfa Juliette para o 5, bom dia, até já. É. Então, 3153, a sua identificação, autorizado chegar de pit. Vana pro adianto para chegar de pit, desça para nível 070. 070-313, inicialmente sim, mas vou precisar que o senhor reduza mais ou menos próximo âmbito. E 517. Desça para 3.000 pés, ajuste no 015. 3.1905, 3.5 no 7. Inicia a edição para 2009. 2009, 3.5 no 7. 5 no 7, tráfego 12 horas, 1.4 milhas, rumo oeste. Passa 2.500 pés para 2.000 pés. É um Boeing 738. Sente do tráfego da 3.5 no 7. Centro 03, centro da sua identificação, você mantém a nível 340. É, o voo 1607 pode voar na proa 220 e aumentar a velocidade para 340 nós. Qual a proa que você solicitou? 220. Passa a página 8, 9, 10, 10. Sabendo que estamos no número 2 para aproximação e o tráfego está 12 horas à frente, fazer essa operação lateral para nessa proa interceptar a final da 28. É o número 3 da aproximação. Vou precisar que o senhor mantenha o perfil. Tá bom. Voador, bom dia, Gol 897, cruza 190 com a informação Lima. Gol 897, a sua identificação, chegada em pit, desça para nível 080, inicie redução para 250 nós, número 5 para aproximação, 897. Sente, descendo para 80, reduzindo 250 nós, Gol 897. No localizador, Gol 9795. Gol 7-5, complete final ILS, chame torre no 8.6. Bom dia. Gol 3-5-7, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 3-5-7. Descendo para 2.000, autorizado ILS, reportar estabilizado 3-5-7. Zero 070 pro 050, Gol 607. Gol 607, desça para 3.000 pés, ajuste no 015. 3.000, 1.0, 5.607. 3.5 no 7, informa velocidade indicada. 200. Sente. 607, reduza para 200 nós para sequenciamento. Tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, é 2320 da TAM, passando 3.500 pés para 2.000 pés. Ô, número 07, reduzindo, volta a insistir, pode voar na proa 220 ou 210, temos que perder altitude. Se reduzir, vamos ficar alto. Vetoração para final ILS, curva esquerda, proa 200, com no 607. Sou vetoração, proa 200, no 607. Azul 4069 para cópia. Vai chegar. Azul 4069, autorizado Campinas, nível 340, via Aprisque 58, saída Goli, Eval, direto Sagaz. Pós a decolagem, pista 28, curva à esquerda. Controle 119.35, código transponder quádruplo 5. Qual foi o transponder? 5555. Está autorizado Campinas, via 340, Aprisque 58, saída Goli, após Eval, voa direto Sagaz, comando a pista 28, e o controle de 09.35, azul 4069. Correto, neste procedimento, táxi. 4069. 60, boa noite, 97. 3153, já está no nível 040. 40 na descida, 3153. No 607 para o localizador, curve à direita, proa 260. Direita 260, 1607. 07 está autorizado, 2.000 pés, ajuste permanece, reposta estabilizado. 2.000, toma ali na LS, 1607. Estabilizado 3597. 3597, complete final ILS, chame torre 18, decimal 6. 186. Solo 21, livre na próxima esquerda, chame solo 121, decimal 9, tem um bom dia. Esquerda, 219, eu posso. Tá aqui, não tem bom dia. Salvador, bom dia, tá 3597. Tá 3597, muito bom dia, o vento é de 330 graus com 2 nós, que legal no 0 no 5. Cheque 30, livre pouso na 28. Livre pouso, trem baixar travado 3597. Aproximação, gol no 897. 210, ferido, gol no 897. 897, desce até o nível 050. 050, gol no 897. No 53, desça para 3.000 pés, ajuste no 095. 3.015, 3.053. Com no 897, desça para nível 040. 040, com no 897. Gol 1607. Gol 1607, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Já está no ILS, 1607. Cliente, desça para 2.000 pés, aguarde para transferência de comunicações. Posso seguir o GLAD? Afirmo, no 607. Não seguindo o grade no ILS, no 607. Desça para 3.000 pés, ajuste no 05. 3.000, B15, boa noite, 97. Pushback no 2, tá 3.171. Chame o solo 219 para o puxa aqui. 3.19. O TOR 35 no 7, esse é o solo 24, livre à esquerda e chama o solo 21 desse 19 para o táxi. 219, livrando a esquerda, 3547. 3153, está autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reportamento estabilizado, 3153. Para autorizado o seu push, aponte para o PAX. Após o aeronave no 4, está autorizado, está 3171. Salo Salvador, bom dia, está 3517, livrou. 3517, um bom dia, agilize o táxi na medida do possível, Alfa Juliette, o gate é o 04. Alfa Juliette 04, agilizando 3597. O 607, pode chamar a torre? Afirmo, no 607, torre 18, decimal 6. 86, bom dia. Tango Guarani, Tango 90, Sinal ILS, pista 28, embaixo travado. Número 607, bom dia, avistado, tá livre pouso na 28, o QNH 1015, o vento é 330 graus com 4 horas. Número 05, tem livre pouso, pista 28, bom 607. Boa noite, 97, vai ter condições de completar o procedimento? Afirmo, seria. Gente, desça para 3.000 pés, ajuste no 095, no 897. 3.000, 897. Este é 3153, complete final ILS, chame torre 128, decimal, correção, 118, decimal 6. 186, obrigado, bom dia. É 3179, desça até o nível 040. É o 040, 3179.